Não tenham medo. Estou aqui para ajudar. Eu sou o Mistério. Isso é um aviso ao Homem-Aranha. Não haverá lugar para você se esconder e nem para onde fugir. No que me diz respeito, você é mais um idiota de fantasia. O que pode fazer? Estava esperando a pergunta. Que truque barato. Eu garanto, vou pegar o Homem-Aranha. Mas quero os maiores da mídia lá para gravar tudo. E agora que já comecei a rolar, não deixe a bola cair. Como ele fez isso? Boa pergunta. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Tripcast. Estamos começando mais um Tripcast e hoje estamos aqui com o Everton. Eu só queria fazer um pouquinho de mistério. E além de mim, também estamos aqui com aquele que adora um Beck, mas é o Quentin Beck. Maurício. Nossa. Fãzaço da seda, da teia de seda. É, o Beck bom é o que vem quentinho mesmo. Enfim. Também estamos aqui com a presença do esfumaçado Polvo Aranha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Também estamos aqui com a presença daquele cujo computador gosta de se fingir de morto, Magaren. E a gente está aqui, claro, juntos com aquele que mora numa cidade que parece um aquário, o Eric. Caramba. Muito bem, e como ficou claro, eu imagino aqui, apesar que... Maurício, parabéns, você falou para ninguém usar o adjetivo misterioso e ninguém usou. Esse era o desafio da noite. Eu ia usar exatamente o que o Everton falou, mas ele falou e eu tive que pensar em... Esse que é o problema de ser o último, né, Magalhães? Muito bem, e hoje nós estamos aqui, pelo que deu para perceber, para falar sobre o mistério, o vilão mistério, né, desvendando aí todo o mistério sobre o mistério. Esse vilão misterioso, pronto, já tirei. Quando o filme Homem-Aranha de Volta ao Lar foi sair, né, saiu no caso, a gente estava para sair, nós fizemos um tweetcast falando sobre o Abutre, né, aproveitando ali o momento para fazer um mini dossiê, vamos dizer assim, do personagem, e a gente queria fazer de outros vilões também do Homem-Aranha, né, e agora é um bom momento para isso, né, com o filme que está aí para estrear agora em julho de 2019, a gente vai falar um pouquinho do mistério nos quadrinhos, nos jogos, em séries e etc. Certo? Eu só queria deixar claro para os ouvintes que eu ainda... Que apesar do cast do mês passado ter sido sobre minha fase favorita do Homem-Aranha, e hoje a gente tá comentando sobre o meu vilão favorito, eu ainda não comprei o Arachnofã. Ainda? Ainda. Eu acho que eu perdi a piada. Não, porque, tipo, comprei, só estão falando das coisas que eu gosto. Nossa, Deus, cara, eu tô muito lento hoje. É muito Beck. Você esqueceu de falar que você tomou meu lugar nos Classics. O Eric precisa sair dessa bolha que ele se colocou. Nossa, Deus, é uma bolha muito frágil. Parece não era um membro original dos Tube View Classics, antes era o Vic. Primeiro, bom. É verdade. Mas então, vamos lá. Mistério. Então, o Mistério, ele foi um dos primeiros vilões do Homem-Aranha, né? Na verdade, ele apareceu na edição 13 da Amazing Spider-Man. 13 ou 14 na minha cabeça maluca, né? Quando eu fui fazer a pauta, eu coloquei 14. E se eu não me engano, quando eu tô fazendo uma série de matérias sobre o Mistério, eu cometi o mesmo erro em determinado momento. Não sei por que eu tô com isso na cabeça. Eu acho que a 14 é do Duende Verde. É, tem um pouco da Hulk. Temática, né? Porque é o Homem-Aranha Hollywood. Exato, verdade, tem isso também. É porque te falaram que era a 14ª revista do Homem-Aranha, mas você esqueceu da Amazing Fantasy. Faz sentido. É bem possível que alguém realmente te falou, né? Ô Everton, eu acho que é a 14ª revista. Mas enfim, eu acho que o Mônio tentou entrar rindo, mas o áudio não saiu aqui. Mas que droga, tão me ouvindo ou não? Saindo de uma cortina de fumaça. Aí, ó. Uma ilusão. É essa sacanagem que tá rolando aqui, mas nem quando eu falo mais. Na verdade, a gente já apresentou e começamos a falar sobre a origem do mistério. A misteriosa origem do mistério? É, exato. Misterioso aí, ó. Tá vendo? Mônio, por favor. Eu devia tá gravando? Não. Ah, ninguém, não precisa. É, vamos assim. Não sei. Mônio, já que vai que alguém não te conhece aí, né, não faz parte do seu fã-clube. Vai que você como seja cada um um apresentou o outro, mas você entrou por último, por favor, se apresente. Ah, eu não sei quais vocês já usaram de... Mônio por Mônio. Mônio vai se apresentar igual mistério, vi fazendo. Eu não sei quais adjetivos vocês já usaram, assim. Mônio, faz uma apresentação falando: eu era um Hellis empacotador de supermercado quando fui atingido pelo produto. Um estranho acidente na prateleira de shampoos fez com que eu ganhasse a força de 2 homens e meio. Só que o Mônio só ficou com meio, né, no final das contas. Ainda. Meio. Um quarto e olhe lá, com sorte. Ainda bem que o Eric, no começo, falou pra gente não fugir muito do assunto. Mas então, temos aí a primeira aparição do mistério, né? Que ali no início, acho que nas 15, 20 primeiras serviços do Homem-Aranha, a gente tem a aparição dos principais vilões, né? Que estão aí até hoje, vamos colocar assim. E o mistério acabou sendo quase que um dos últimos, né? Que já, como eu falei, já tá na edição 13, mas ele ainda tá ali naquela leva inicial de vilões do Homem-Aranha, né? E basicamente a ideia ali da edição, se eu não tô enganado, era alguém começa a se passar pelo Homem-Aranha pra cometer uns crimes e tal. E aí o mistério se apresenta pro Jameson falando que ele vai acabar com o Homem-Aranha, né? Que ele é um herói de verdade e tal. E ele acabou derrotando o Homem-Aranha, né? Mistério se passando por um herói, que ridículo. Que absurdo, né? Ele meio que fica famoso na cidade, graças a isso, ele é reconhecido como herói e tal. E a única pessoa que fica ao lado do Aranha é o Flash Thompson, né? Como sempre. E daí é engraçado que como o negócio se repete, né? Quando saiu o trailer agora, tá todo mundo sendo enganado, achando, realmente levando a sério esse papo de que ele vai ser herói, né? E o pessoal realmente considera essa possibilidade, o que é... Que é engraçado como o cara consegue enganar até na... depois de todo mundo ver que ele já fez a primeira história dele, né? É, não só isso, não tão levando a sério como tão reclamando. Onde já se viu o mistério herói? A única coisa que fazer referência à cabeça do vilão, né? Mas o povo tem memória de peixe, né? A única coisa peixe que vive no aquário. A única coisa que tem a ver com o gibizinho que o pessoal gosta. A única coisa que tem a ver com o gibizinho que o pessoal gosta é o que eles estão reclamando. O Eric citou aí que a primeira luta entre os dois, o Aranha perdeu. Essa luta ocorreu justamente na ponte do Brooklyn, que depois daria o problema lá da... E da o Gwen. Mistério derrotou ele justamente jogando ele na ponte. É onde virou o ponte favorito do Aranha pra matar pessoas, né? Mas não era... A Gwen não era na George Washington? Então, era a polêmica, né? É citado George Washington, mas... Do design do Brooklyn. É que era uma ilusão do mistério. Era George Washington. Uma ilusão. Entendi. Pra ser a... Entendi. Tudo faz sentido. Polêmica. Mas aí no final das contas... pode falar. Polêmica. Será que na história da noite que a Gwen Stacy morreu não foi o Aranha? Foi o mistério que matou ela? Fica aí o mistério. Mas o... aí no final das contas o Homem-Aranha desmascara o mistério e ele que tava... se fazendo passar pelo Homem-Aranha pra não, não seria fama, Desaquário, é um mistério? Desaquário, exato. E a história do mistério basicamente é que ele era um especialista em efeitos especiais e tal, e só que as pessoas não reconheciam ele, né? Ou pelo menos ele achava que as pessoas não reconheciam o talento dele, né? E aí ele, enfim, quer ficar famoso roubando e ele queria ficar famoso, no final das contas, como herói, né? Na época não tinha como criar um canal no YouTube pra ficar famoso com banheira de Nutella. Ele fez o que dava pra fazer, né? Coloquei um aquário na cabeça e olha... Então, ele fez um aquário de Nutella. O que é engraçado é que, se for pensar, ele meio que tinha um pouco de razão, né? Porque o cara, ele cria uns negócios muito doidos, que, tipo, até hoje não existe na realidade, né? Nos anos 60 ele fazia isso e, bom... ele não era reconhecido, se for comparar com outros gênios da Marvel, sei lá, Reed Richards e tal. Ah, claro, ele tá em um nível abaixo, sim, mas ele tem uma... Ele tinha criações bem consideráveis. Ele fazia dispositivos que voavam. O problema não é a habilidade dele, é o como ele usou a habilidade. Não, o problema é que é fácil você reconhecer o Reed Richards. Agora reconhece o cara com um aquário na cabeça. E uma coisa interessante nesse é que é delimitar essa área dos poderes dele, né? Ele é mestre em robótica, né? Ele cria androides e coisas assim para usar como como capangas e tal. Ele também é mestre em hipnose, se eu não me engano. Ele, tipo, tem essa coisa de sugestionar a mente da vítima e tal, e para que ela, às vezes, veja seus próprios temores, às vezes, e tal. Ele cria uns hologramas realistas também, né? Isso, é, essa coisa de hologramas. Ele tem todo um aparato tecnológico bem avançado. Uma coisa que eu acho legal e que ele explica logo na primeira edição, logo após a primeira luta dele com a Aranha, é que ele passou um tempo estudando as habilidades do Aranha para poder enfrentar ele, né? E uma das coisas que ele criou foi a fumaça que dissolve a teia do Aranha, né? O Aranha, a princípio, não conseguia prender ele com teia nem nada, porque ele sempre estava envolto naquela fumaça e a teia dissolvia antes de poder encostar no Mistério. E tinha um negócio também que eu não sei se já é nessa primeira história, que a fumaça atrapalhava o sentido de aranha também. Ah, sim, já é nessa primeira aí, sim. É que tem um sonar no uniforme dele que meio que confunde. Claro que tem. Ele é derrotado assim, geralmente, se for ver, porque ele é um humano normal, né? Ele toma uma porrada e cai. Geralmente é assim, né? O Aranha só precisa se aproximar dele, que é aí que tá a dificuldade. Lembrei do Dr. Octopus agora. É, tipo isso. É um cascudo bem, mesmo. O cara cai. É um soco que quebra o capacete. O Octopus é... Ah, desculpa, pode desculpa. Não, era isso aqui, fazer referência ao clássico, o jeito que o Aranha termina com o Mistério lá, que é quebrando o capacete lá, dando um murrão na cara. E daí depois ele vai ver lá dentro do Android, né? Pois é. Eu ia falar que o Octopus e o Mistério, um pouco do Abutre também, todos têm essa ideia de o cara é meio que um gênio, mas não é muito bem reconhecido. E não sei, o Octopus até que era, né? Mas o cara quer mais, né? E aí, no caso do Abutre e do Mistério, tem mais disso de ser um cara que é extremamente inteligente e como ele, não, ele foi menosprezado, ele acaba... É, querendo compensar isso pelo crime, né? Não é a mesma história, mas tô citando o Abutre, que a gente fez um programa sobre ele antes, né? E a gente já fez sobre o Octopus também. E é mais ou menos a motivação aí parecida. E todos eles gostam muito da cor verde. Exatamente. Verde é a cor do mal. E todos eles têm um corte de cabelo ridículo, né? Menos o Abutre. O Abutre não pode. Cortou demais. O Everton tem preconceito contra os carecas. Uma coisa legal do Mistério é o visual dele, né? Porque é bem assim... É bem inspirado, né? O Steve Ditko, ele tinha essa coisa de criar uns designs bem legais aí. Eu acho que o Mistério é um dos melhores, assim, tipo... É um visual bem... bem enigmático, assim, né? O cara não tem rosto. É uma parada bem legal. Não tem rosto, fica com aquele... A gente zoa, fala que é uma coisa meio ridícula, mas eu até acho legal o lance do aquário na cabeça... E aquelas duas fivelas da capa dele que são olhos, eu acho bem bacana. Aliás, o Mistério, ele começou a virar o meu vilão favorito a princípio pelo visual dele. Eu gosto bastante desse peixe. Conceito aí. Ah, tá. Não. A ideia do aquário é ser tipo uma bola de cristal, né? Que é pra ser meio assim, nessa vibe assim. Porque ele tenta parecer que ele é um feiticeiro, que ele é um mágico e tal, que os poderes dele são de origem mística. Mas a parada é que os poderes dele são todos tecnológicos, né? Que nem aquela coisa que não é feitiçaria, é tecnologia, né? Uhum. Exatamente. Vamos chamar a feiticeira pra fazer a propaganda do Mistério? Mas assim, a origem dele é basicamente essa, né? E aí, como todos os outros vilões dessa época, de tempos em tempos ele volta e né, enfrenta o Homem-Aranha, vai preso, escapa e tal. O Mistério até que não aparecia tanto quanto os outros, né, se parar pra pensar. Não, eu acho que ele até que aparecia bem. Ele voltou menos de 10 edições depois. Ele voltou no sexteto ali, né? É, se tirar o sexteto. É, na verdade não é que ele, sei lá, não é que ele aparecia pouco, né, porque eu acho que Octopus, Lagarto... Esses caras, assim, eu acho que eles apareciam bem mais. Assim. É, claro. Pelo menos é a sensação que eu tenho, né? É, então, o Mistério ficava meio que na segunda linha ali, né? Mas estava tipo ainda entre os principais. Daqui umas 20 edições, ele sempre dá as caras. Exato. Sim, as histórias dele eram sempre bem inspiradas, né? Se for pegar a segunda aparição dele, depois do sexteto, a história toda, ele não surge como vilão. Ele se passa por um psiquiatra, né? Dr. Reinhardt, que é uma identidade que ele vai usar depois novamente, e ele tenta fazer o Aranha, ele tenta derrotar o Aranha de forma psicológica, né? Ele pega e coloca alguns androides pela cidade, daí faz eles ativarem algumas ilusões, e deixa o Aranha meio maluco e tal, e ele se passa do psiquiatra que vai tratar o Aranha e tal, pra pegar ele desprevenido. E ele passa toda a edição sem usar o uniforme dele de mistério, ele só é revelado na última página, que é ele e tal, é bem... Legal que ele é salvo justamente pelo JJ Jameson, né? Nessa edição, inclusive. Sim, sim. O Foswell tinha investigado, né? E descoberto que o Reinhardt era um falso doutor, né? É interessante isso que você falou, que o mistério, ele é um, não único, mas pelo menos um dos poucos vilões do Homem-Aranha, que normalmente a história não envolve... Ele tem um grande plano e sai pra porrada, né? Ele usa muito isso das ilusões, muito de sugestionar o Homem-Aranha, enganar as pessoas tal, pra tentar chegar no objetivo dele, né? Não que seja o único, igual eu falei, o Duende Verde já usou aquelas bombas alucinógenas, blá blá blá tal, mas o mistério sempre tinha um foco mais psicológico na história ali, né? Não era só porrada. Ele tinha outros meios, né, de vencer uma luta. Isso é interessante. Depois disso tem aquela história do anual que o Homem-Aranha e o Tocha eles vão pra Hollywood, né? Eles acabam enfrentando o Mistério e o Mago. Eu acho que era meio fraca essa história, eu tô tentando lembrar. Tinha um macaco gigante que vocês colocaram nas imagens do... Que beleza, do que legal. Agora melhorou. É que ele tinha uma cara engraçada e não dava pra saber se era um macaco ou um urso. Eu lembro que ficou essa discussão aí no ar. Ele enrolava o Tocha Humana, alguém enrolava o Tocha Humana com amianto, um negócio assim, não era, não. Eu acho que era o Mago, aí o Mago passava pelo Tocha Humana pra atacar o Aranha, pros dois brigarem. É tipo aquela história da primeira aparição do Duende Verde também, que. Ah, a gente vai rodar um filme aqui e agora entra na briga. Pô, mas é briga de verdade. Pô, mas então aí revela que era o vilão que tava por trás de tudo e não tinha filme nenhum. Oh, meu Deus. O Aranha conseguiu cair nessa duas vezes. Três, porque mais pra frente aconteceu na Spider-Man Deadpool também. E também a gente teve aí, nessa época mais ou menos, da primeira de muitas vezes que... Na verdade, isso que eu vou falar se repetiu muito nos desenhos, né? Que é aquela ideia do mistério, tipo, gigante... E os personagens achando que eles estão tipo num jogo, alguma coisa assim, né? Tinha uma coisa mais ou menos assim. Ele coloca o Homem-Aranha num parque temático e faz ele achar que ele ficou pequenininho. Exato, exato. E isso tem alguns desenhos que teve isso também, usou uma ideia parecida. Em jogos também, é bem comum aparecer um mistério gigante lá e o pessoal... A gente tem que... É, no do Play 1, o do Play 1 que o Magaren jogou e... postou no canal, ou não sei se é no 1 ou se é no 2, que tem um mistério. É no 1. Tem uma fase que você tem que enfrentar um mistério gigante também. Né? É. Nos livros da Agatha Christie também, tá cheio de mistério. O Friend or Foe, aquele também, enfim, depois a gente vai falar um pouquinho mais dos jogos, mas comentar só que nessa edição aí que ele retornou, já era desenhado ali na época do John Romita e tal, e depois que ele é derrotado, ele meio que some, né, das histórias, ele não reaparece tão cedo, né, ele só vai reaparecer lá nos anos 70, do meio lá pro depois de 75, enfim. Nessa época que ele morre, entre aspas, né, pela primeira vez, mas eu não lembro como. Então, é mostrado na edição, bem depois vai ser mostrado que ele... simulou uma morte falsa lá, é dito que ele morreu na prisão só, mas depois é revelado que ele simulou essa morte pra meio que passar a agir em outro ramo, que daí a gente vai comentar que ele vai mudar sua forma de agir. Virou web designer. Só queria abrir um parênteses aqui, que foi citada a Amazing Spider-Man Anual 4 e o Everton comentou que a gente postou um macaco esquisito lá no post, né? Aí, uma outra coisa que tá no post, eu nem abri a imagem, mas a descrição da imagem é índio motorista. Importante mencionar, né? Então, fica aí registrado. Passado, a gente já falou do índio lá, da estátua, agora do índio motorista. Agora tem que ter em todas as vitrines daqui em diante alguma referência. Tipview Classic 56, lá de 2013, tem um índio motorista lá nas imagens. Muito bem. Link no post. link no site aí, o aracnofan.com.br, vai estar no post esse link, aí vocês pesquisam lá. Mas eu posso colocar o link no post. Bom, seu animal poderia colocar o link de todos os reviews. Não, melhor não. Que tem um mistério, melhor não. É, depois da suposta morte aí do Quentin Beck, né, que era o mistério, a gente teve ali por um breve período o Daniel Burkhardt, né, como o segundo mistério. E era um cara que o Jameson contratou pra ser um novo mistério, não era? Então, isso é revelado no fim da história, né? Ele aparece inicialmente como um... Como um mistério, assim, que ninguém sabe quem é, né? É realmente um mistério. A gente vai falar isso muito nesse programa, né? Que tal coisa é um mistério. E Aquário. Não, acho que pra fazer um... É inevitável. É inevitável. Toda vez que a gente falar mistério. Opa, aceito. Então, daí o mistério revela que é um mistério. Mas desculpa, Everton, pode falar. Não, então, eu tava só comentando que ele usa aqueles mesmos truques do mistério normal, né? Que são... usar ilusões de outros vilões e tal. É engraçado que eu tava dando uma olhada nessa história hoje. Ele usa ilusões de vilões como Verme Mental e outros bem série B. Era da época. É, era da época do Jerry Conway ali, né? E ele é revelado, né, no fim da história, que ele é o Daniel Burkhardt, que é ele era um companheiro de cela, que ele conheceu o Quentin Beck na prisão, né? E o Quentin Beck meio que treinou ele pra ele seguir o seu legado e tal. E daí o Quentin Beck, a gente vai descobrir bem depois que ele falsificou a morte dele na prisão, né? Que ele fez um truque lá, enganou o pessoal. E ele ficou como morto, né? Daí quando o Daniel Burkhardt saiu da prisão, ele já tinha essa tecnologia, né? Que ele foi ensinado a usar. Só que daí o Jameson contratou ele meio que pra pegar o Aranha, assim. Aquela coisa que o Jameson fazia sempre, contratava o Escorpião, o Esmaga-Aranha, enfim. Dessa vez ele contratou esse mistério aí. No fim da história, quando ele é pego pelo Homem-Aranha, né, e vai pra prisão, ele tenta acionar o Jameson pra conseguir um advogado pra ele e tal, só que o Jameson pega e, não quero ser relacionado a essa história, descredita o Daniel Burkhardt e vaza do país, né, ele vai pra Londres, né, na edição seguinte. E daí... Vai lá tirar fotos da Torre Eiffel? Essa piada só a gente que entende agora, né? Quem ouve o programa há muito tempo. Como eu já falei naquela vitrine do filtro, amigo, desde quando eu me importo com isso? É outra piada interníssima, né? Só eu e você que sabemos. Ou você e eu, no caso. Só um detalhe, Everton. Que o Jameson foi pra Londres e tal, e daí esse segundo mistério aí, o Daniel Burkhardt, ele vai ser preso e tal, e quando ele vai retornar, muito depois, como Halloween já, ele tem esse ódio do Jameson que ninguém sabe porquê, depois quando ele aparece e tal, que ele começa a perseguir o Jameson e aterrorizar ele e tal, lá nas histórias dos anos 90. E, tipo, isso fica meio que inexplicado, mas na verdade foi porque o Jameson meio que virou as costas pra ele nesse início aí. Sacanhou, eu ia comentar, cara, que se trocar mistério pra Abutre, Quentin Beck pra Adrian Toomes e Daniel Burkhardt pra Black Dragon, parece muito, né? Tipo, morre na prisão, aí o outro pega, assume a identidade, aí o outro na verdade não morreu. Outra coisa, nessa história é revelado que o Quentin Beck, depois, né, quando ele falsificou a morte dele, ele usou... coisas da farmácia da prisão. É a mesma coisa claro que a oficina da prisão. Claro que usou. Que o Toomes usava. Tá vendo? A farmácia é a oficina do mistério. As prisões, elas têm que parar de empregar seus próprios prisioneiros, né? Arranjar um empregado de verdade. É a mesma coisa que o cara prender o Max Dillon e colocar ele pra ser o eletricista da prisão. Não vai dar nada errado. Mas ele manja de eletricidade, eu acho justo. Faz sentido. Faz muito sentido mesmo. O nosso gerador quebrou ali, dá uma forcinha pra... Tudo bem. E aí, quando o Harry vai preso, eles colocam pra ser o psiquiatra da prisão, né? Tipo. E o Dr. Octopus, ele faz tudo porque ele sempre pode dar uma mãozinha, né? Nossa, Deus. Ou não, quem pode dar uma mãozinha é o Dr. Connors. não peça mais nada. Pode dar seis, né? Muito bem. Bom. E aí o retorno do Quentin Beck já é naquele arco da Amazing 200? Onde o mistério, ele faz a coisa mais filha da puta que ele já fez na carreira dele. Tipo, enganar a gente pra gente pensar que a Tia May morreu. Eu achei que você ia falar que ele Eu achei que você ia falar que era enganar velhinhos pra tentar pegar a herança deles, atenção e tal. Esse é o melhor dos problemas. Porque o plano dele era basicamente isso, né? Ele, vocês me corrijam se eu estiver errado aí na história em si, mas o asilo que a Tia May tava, a casa de repouso, né? Asilo Lorde Feliz. Que a Tia May tava ficando. É um negócio que é o contrário de orfanato. Caramba. Eu estou repetindo a piada que eu falei no programa. Orfanato velho. Tá certo. É tipo orfanato. É igual a Marvel, né? Repetindo, né? Exatamente. Se ela pode, se até o Stanley pode, você acabou de falar aí do mistério do Abutre. Exato, né? Mas a ideia ali, né? Na verdade, a gente descobre que é um mistério um pouco depois. Mas o cara que gerenciava ali o asilo, na verdade, ele tava tipo. Eu não sei se pode usar a palavra fraudando, mas era enganando os velhinhos pra conseguir o dinheiro deles de herança e tudo mais. Ele falhou. Exatamente isso. Ele se passou pelo Dr. Reinhardt novamente, né? Aquela identidade de antes. O engraçado é que dessa vez ele não usou máscara nenhuma, ele tá com aquele corte de cabelo ridículo que todo mundo reconhece, né? Mas tá ali enganando o pessoal. É um bando de velho mesmo. Caramba, cara, tem muita gente que usa cabelo igual. É o cara. O Dr. Octopus. Pois é, ué. O Mou dos Três Patetas? Eu tava tentando lembrar o nome do Mou, ó. O Lloyd? O Lloyd do Deb Lloyd? É o Lloyd. É a cara. Quer dizer, eu chutei que é o Lloyd, eu não lembro quem que é o Deb e quem que é o Lloyd. É o Jim Carrey. Exato. Você falou ele, que então, tava, ele faz essa parada aí, né? Quando os velhos morrem, ele pega a herança deles, né? Caramba, parece o nome de filme antigo. Quando os velhos morrem. Vocês falaram que ele tava enganando os velhos pra conseguir dinheiro, não sei o quê. Por um instante achei que ele tava trabalhando de atendente de banco. Na verdade, ele não enganava só os velhos, ele fingia a morte da velharada e pegava tipo o dinheiro do seguro. Então, na verdade, pelo que eu entendi, ele ficou um tempo ali, né? Desde que ele tinha falsificado a morte dele, justamente pra que ninguém desconfiasse, né? Que era ele, né? Mesmo sendo um cara parecido, né? Na real, era ele, né? Ele esperava os velhos morrerem mesmo, né? E ele só adiantou, meio que falsificou a morte da Tia May ali, porque ele tava com pressa, pô. Ele sabia que ela nunca ia morrer. É, tinha que falsificar que ela ia morrer de verdade, ela nunca jamais morreria. Ele leu o roteiro, eles estavam lá perto de edição 200. Ela só ia morrer na 400. É, ele pensou em contratar uma atriz e montar no lugar, mas ela achou a ideia muito ridícula. Ia ser muito ridículo, ninguém ia querer fazer isso depois, né? E daí, tinha o assassino do Tio Ben no meio, né? Que era o comparsa dele nessa tramóia toda aí. E justamente pela May ter um tesouro, uma herança lá que tinha na casa dela, eles quiseram meio que adiantar a morte dela pra pegar de uma vez a posse lá da casa e ir atrás do tal tesouro, né? Essa parada do tesouro aí foi o motivo, né, pelo ladrão ter ido justo na casa do Tio Ben, matado o Tio Ben e tal. Essa história foi... A Tia May, ela tava no asilo e eles precisavam tomar posse da casa que já tava vazia pra procurar o tesouro lá, então. Ô, povo, você tá com o aquário da cabeça? Sua voz tá saindo. Parece que entrou numa quadra de futsal. Não precisa fazer cosplay pra gravar. Exato. Não tem vídeo. Podcast não tem vídeo. Tá bom. Mas o que eu ia falar é que essa história, ela faz o retcon que o Everson tá comentando, que é, isso a gente tá falando de uma revista de 1980, né? Já tem 20... Uma observação rápida. O retcon desnecessário. Ah, foi ok. Não foi. Não foi ruim. É uma ideia idiota. Então, 18 anos depois, né, da estreia do Homem-Aranha, que a gente tá falando aqui agora, né? Eles deram um motivo do porquê que, coincidentemente, o ladrão foi na casa do Peter, né? Eles falaram, não é porque é Novo Horizonte, é porque existia um tesouro na casa que era ex-companheiro de cela do ladrão, que revelou. Era um mafioso, né? Dutch Malone era o nome do cara. Isso. Aí eu sei que o ladrão sabia que tava lá, e aí ele queria roubar, né? E como ele não conseguiu, passou um tempo... Ele era o comparsa do mistério, eles descobriram, né, que, olha, essa velhinha que tá aqui é daquela casa. Então, por isso que eles não simularam a morte de ninguém. Simularam a dela, justamente pra atrair o Peter, né? aí forçar ele a outra opção é saber que ela tinha dinheiro e tentar casar com ela, mas seria uma ideia muito idiota. E daí nessa história aí é importante mencionar, né, que o Mistério ele sai por cima, né? Ele pega e derrota o Aranha mais de uma vez e não encontra o tal do tesouro lá, porque realmente o tesouro não estava mais lá. E daí ele vaza da história e deixa pra edição 200 o Peter se virar contra o assassino do Tio Ben e, tipo, ele sai e fica livre, né? Nessa época ali ele fica solto por um tempo. Se eu não me engano, o tesouro dele acaba virando comida de traça, né? As traças comem tudo. Sim. Isso. Aliás, ele até volta pra pegar esse tesouro algumas edições depois na Spectacular Spider-Man do Roger Stern, né? E daí também é feito outro retcon que, né, dessa vez aí o Mistério volta pra atrás do tal tesouro, né? Descobre aí que realmente o tesouro não existia mais, e no meio dessa parada aí ele usou os capangas, os alienígenas, né, que eram os mesmos alienígenas do Consertador lá da Amazing Spider-Man 2, que ninguém sabia o que tinha dado aquilo. Daí aqui a gente descobre que o Mistério tava por trás daqueles alienígenas, que o Quentin Beck trabalhava pro Consertador também, como cúmplice dele, né, e ele fez aquela parada dos alienígenas pra confundir mesmo a cabeça do pessoal. É isso aí. Verdade, tá dizendo que não eram alienígenas? Em relação a isso, só pra caso, provavelmente tem gente que tá ouvindo que não faz ideia do que é isso de alienígena e concentrador, só pra, vale comentar um pouquinho que, assim, né, a gente falou que a primeira aparição do Mistério é na Amazing 13, teoricamente seria na 2, né, porque, pelo menos nomeado é na 13, né, mas... Não, do Mistério é na 13, do Quentin Beck é na 12. Exato, tem razão. Mas é tipo aquela discussão de Peter Parker e Homem-Aranha, né, que a gente ficava falando. É o Peter Parker? Não, é o Homem-Aranha. Mas, realmente, ele não aparece como Mistério. Mas, assim, só relembrando, né, ou falando pra quem não conhece. Na Amazing 2 tem uma história em que... Ou melhor, eu vou voltar um pouquinho mais. A Marvel, antes de fazer revistas de super-heróis e tal, ela fazia muita revista de monstros, né? Ela até continuou por um tempo, inclusive. E era revista meio de ficção científica mesmo, tinha alienígena, blá blá blá tal. A própria Amazing Fantasy 15 tem uma história de uns marcianos lá, como uma das histórias. E nesse início eles ainda estavam se encontrando, né? Então tem uma história em que o Peter vai ajudar um consertador de rádios lá, né? Ele vai levar o rádio pra consertar no consertador. Exato, ele vai levar. Acho justo. Alguém chamando a consertador deve saber consertar alguma coisa. Faz sentido. Mas em resumo, o que o cara tava fazendo, né? Ele pegava rádios de grandes cientistas e de militares importantes, porque só existia essa loja de conserto de rádio lá, né? E todo mundo levava lá. Novo Horizonte, e aí ele colocava. Você acha? Não é porque eu tinha essa, porque era muito barato, não é? Pode ser. Tá, podia fazer de graça, sei lá. Mas assim, em resumo. Ele colocava como se fossem umas escutas nos rádios e tal, e aí no meio da história você descobre que, na verdade, o consertador tá trabalhando, né, entre aspas, para alienígenas, né, que querem invadir a Terra. Ele tá vendo as catacumbas lá, né? É, aí o Homem-Aranha descobre, e aí acaba com os alienígenas, não sei o quê, e aí dá uma grande explosão lá e tal, e os alienígenas sobem numa nave, e a nave vai pro espaço, né, na verdade mostra ela voando, na verdade, sim. E o Homem-Aranha termina com o Homem-Aranha com a máscara do consertador na mão, né? Será que ele também era um alienígena? Oh, meu Deus! Tal. E assim, essa história... Termina com a nave voando, que volta que o Everton falou agora há pouco. O Mistério sempre sai por cima. E aí, por anos, essa história ficou um ponto fora da curva imenso nas histórias do Homem-Aranha, né? Porque normalmente ele enfrenta ali um cientista maluco, um velhinho que voa, né? Um cara com a parada na cabeça. Tentavam deixar as histórias normal. Mais realistas, com dadas devidas proporções ali, né? E proporções. Existiam os Skrulls nessa época ali, nos livros do Quarteto, então, apesar de ser meio fora, era fora relacionado ao Aranha, né? Não ao universo. Mas mesmo assim não tinha, era... Não. Nos quadrinhos, talvez. Eu falei filmes? É, né? Nos quadrinhos do Quarteto Fantástico nessa época já tinham essas paradas. Então, assim, até tinha algumas coisas assim e tal, mas é realmente, o Homem-Aranha ficou meio genérico e era um alienígena genérico. Né? Então, normalmente, como o Eric falou, tinha essas coisas das Amazes e das revistas de monstro. Provavelmente isso era alguma história que já teve no passado. Eles só reaproveitaram coisas que eles faziam de aí. Essa história aqui que eu citei, né, que foi... revelado, né? Tudo que eu então, isso, eu tava querendo chegar aí, que aí nessa revista na Espetacular, ela finalmente, entre aspas, né, se assim, eles organizam a parada, que é que na verdade não eram alienígenas, né? O consertador contratou lá uns capangas e tal, e o Quentin Beck era um deles. Assim, e aí o consertador, ele realmente estava trabalhando como espião, mas era como um espião lá dos russos mesmo. Exato, e aí ele... Aquilo tudo de nave espacial e blá blá blá eram efeitos especiais, né? Então, assim, eles criaram essa... Provavelmente era um cara que cresceu lendo as histórias e ficava incomodado, né? Caramba, aquela história dos alienígenas não faz sentido. Um dia eu escrever, eu vou consertar, né? Ufa, que susto. Momento... Ele era leitor mesmo. Eu não tenho certeza se naquele livro da história secreta da Marvel fala, mas eu acho que o Roger Stern era um leitor da Marvel nos anos 60. Por um momento eu achei que vocês iam falar que os russos eram alienígenas. Eu fiquei aqui me perguntando o que tem a ver... Alienígenas estrangeiros. Ah, eu fiquei aqui me perguntando o que tem a ver o consertador trabalhar de espião pro SUS. Eu pro também SUS. Disse SUS da primeira vez. A primeira vez eu entendi SUS, eu falei, cara, o que que parece com o SUS? Ah, russo. Outra coisa dessa história aí do que o mistério reaparece com os aliens é que só pra, ele contribui um pouquinho aí pra loucura da Deborah Whitman, né? Porque ela tá no meio lá da parada quando ele vai interrogar o Peter sobre o tal do tesouro, e ela que ajuda ele ajuda o Aranha a derrotar o mistério. Ela pega um troço lá e bate no aquário da cabeça dele e ajuda pra derrota do vilão. Só corrigindo, é Débil. Um minuto de silêncio pela felicidade da pobre Débil. Coitada da Débil. Débil. Pra você contribuir com a loucura da Deb, você só precisa existir, né? Eu não vou corrigir mais ninguém, não. Vamos lembrar isso. Coitada, cara. Coitada da mulher. Não, coitada dela. O Peter que fez isso com ela, aquele monstro. Eu acho que foi por causa dela que o mistério meio, tipo, tomou essa porrada dela aí nessa edição, que ele ficou sumido por tanto tempo, né? Porque essa edição é no início dos anos 80, e depois ele só vai reaparecer lá no final dos anos 80, toda a era do uniforme negro ali, ele tava totalmente fora da... tava preso, sei lá, não tava aparecendo, né? Então, é, você cara, sabe que isso tá sendo revisitado. Ainda conseguiu bater nele, agora, pra que ele vai se meter com isso de novo? Agora que estão fechando esse gap aí, né? Colocando essas histórias do uniforme negro, enfim, que a gente vai ter um retcon que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Uma coisa que a gente não falou, mas até porque as revistas saíram depois, só que ela fala de um período que a gente já comentou aqui. Infelizmente eu não li, mas talvez algum de vocês leu e vai saber comentar. Mas no final dos anos 90, teve aquela zerada. Eu tô pulando, mas a gente volta aqui depois pra continuar cronologicamente, né? Não. Mas se você quiser. Teve, no final dos anos 90, aquela zerada nas revistas do Homem-Aranha, né? A Amazing foi pro volume 2, cancelou o Espetáculo, cancelou um monte de coisa. Sim, teve a Gênesis, né? É, teve a Gênesis. E o Homem-Aranha ganhou uma revista que chamava Web Spinners, Tales of the Spider-Man, ou Tales of Spider-Man, alguma coisa assim. Ali. E nelas tem um pouco da... que é tipo um mantão de Tales, entre aspas, né? Se eu não tô enganado. É. E ela fala um pouco do mistério também, né? Da infância dele, do que ele gostava de ciência desde criança. Aí, um pouco que eu li, que eu lembro, é que a... não sei se é um tio dele, deu uma câmera pra ele fazer uns filmes, e a mãe não gostava, falava que era perda de tempo. O tio dele era o Capitão Stacy? Fazer uns filmes. Porque a mãe dele não gostava. E só complementando. Pro Capitão Stacy. Essa história eu acho que ela se passa antes. Ela se passa na época lá do Stan Lee ainda. Quando ela era criança. Ainda tava viva e tinha aqueles chifrinhos ainda. E só complementando aí, naquelas Learning to Crawl, Aprendendo a Escalar, eu acho que também tem um mistério. E ele. Só que não é como mistério ainda, é como o Quentin Beck. Parece que ele é contratado por aquele cara que era o empresário do Homem-Aranha, e aí ele tem que preparar uns efeitos especiais lá pro programa de televisão. E aí o cara que contrata fala que, tipo assim, não, eu quero que o negócio seja realista mesmo, não quero só efeito, não. E aí dá uma cagada lá e o Homem-Aranha salva todo mundo e o mistério fica com raiva do Homem-Aranha. Então é uma parada assim, eu não lembro direito. Mas... só não foi bater no areia porque ele tinha um aquário por perto. Exatamente. Será que de vez em quando ele levanta um pouquinho o aquário e joga uma comidinha de peixe lá dentro? Muito bem, aí agora eu só puxei essas histórias aqui aleatoriamente porque elas são de um período anterior, né? Então, só pra Essa daí da Web Spinner, a tela vai ser revisitada tempos depois, lá naquele Mistério Manifesto, porque nessa história ele chega a entrar em contato com uma amiga de infância dele que tá escrevendo um livro sobre ele e ele fica tentando pressionar ela. É que chega, mas enfim. Chega um ponto que o Mistério decide que vai matar ela e o Homem-Aranha tem que salvar a menina. De ladrão, esse leonatário virou assassino mesmo. Pois é, né? Era um vilão tão legal. Gente boa, né? Tão gente boa ali, família. Tão cabeça feita. Alguma coisa está esquisita e não é o gato. É a primeira vez que eu sou atacado por um navio. Pelo menos me dê um pouco de crédito. Mistério? Sim, Homem-Aranha. Nos encontramos outra vez. Bom, o que a gente tem depois aí? Tem na parte do inferno, eu não lembro. Ele voltou que... justamente nessa época aí do David Michelinie, né? Que ele tava trazendo vários vilões clássicos do Aranha de volta às histórias, como o Camaleão, que tinha ficado tempo sem aparecer, o Lagarto e tal. E daí ele trouxe o Mistério em uma edição que fazia crossover com a saga Inferno dos X-Men, que estavam aparecendo alguns demônios na cidade, e as ilusões do Mistério fica toda... essa dúvida aí na história, né, se eram ilusões do Mistério ou eram os demônios do inferno, enfim. E nessa história aí, o Mistério, ele tá meio que, tipo, todo filosófico, assim. Ele pega e faz o Aranha acreditar que morreu um inocente no meio da luta, e daí o Aranha fica meio pra baixo, daí ele se aproveita disso e tal. Nessa edição, ele tá meio que só atrás de vingança mesmo, porque o Aranha mandou ele pra cadeia, ele não tá atrás de... não tem nenhum plano mirabolante. Mas é bem legal a história, assim, é bem, bem desenhada e tal, é bem... É, que nem aquela história lá dele psiquiatra, ele brincando com a cabeça do Homem-Aranha. É, basicamente isso. Tá aqui fazendo nada? Deixa eu lá ferrar com o psicológico do meu inimigo. Acho por que não? Terça-feira fraca, nada de bom na TV, chovendo, locadora fechada, quarteto fantástico fora da cidade. Demônios solto nas ruas. Que pode dar errado. Uma coisa que eu lembro, mas isso foi... Inclusive nessa coisa do Mistério aí, do inferno, vale citar que... Como é que fala? É, você abre a boca, movimenta e tenta soltar um pouco de garra, às vezes você puxa. Eu não aprendi até agora, não vai ser agora que eu vou começar. a edição lá, eu não vou lembrar o número, mas a edição que tem o Mistério na... que é o crossover com o Inferno, por um acaso é exatamente a revista que o Jake Gyllenhaal, que vai fazer o Mistério no filme, ele apareceu lendo quando ele revelou que ele ia ser o Mistério e já apareceu uma... tipo uma... não um pôster, porque tava muito bonito pra ser pôster desse filme, mas acho que a arte sobre o Mistério do filme fazendo a mesma pose do Mistério dessa capa dessa... Ah, sim, o Aranha refletido no capacete dele, isso, lá. Que é essa parte do inferno aí. Uhum. Que o pessoal fica... capa bem icônica. E o pessoal fica, tá falando que pode ter alguma coisa a ver com o filme. Bem. Quando eu comecei a ler as revistas do Homem-Aranha e tal, eu lembro que eu ganhei uma de um colega meu, que era a Teia do Aranha 100. E nela, cara, é bem possível que tenha sido a primeira vez que eu vi o Mistério. E eu achei o visual muito legal, porque é um visual totalmente diferente, e ele usou solar, né? Que era... ele não era um aquário na cabeça, era tipo uma fumaça na cabeça, assim. Meio sim, vai chegar nisso daqui a pouco. Você vai ver o cara do clone. Isso é depois. Eu puxei aqui um pouquinho, é porque eu lembrei agora, mas a... é um visual que eu sempre gostei muito também. Pois é, pra um filme, eu sempre imaginava que pra um filme seria muito bom, mas até que ficou legal pelos trailers, assim. Ah, né, não, eu sempre fui muito mais a favor do aquário na cabeça, cara. Você é um turista. Eu acho que seria legal uma mistura e colocar aquele aquário com um monte de fumaça dentro, né? Mas... ou então uma fumaça com um monte de aquário. Ah, não. É a fumaça com um monte de bolinha saindo junto. As bolinhas vão voando, voando, voando e cai no chão e quebra. Seria fantástico. Mas, enfim. Onde que a gente parou aí? Foi no... nessa do inferno. Se é... Caramba. Então, nessa época aí, ele volta a ser atuante, né? Não só como no Homem-Aranha, mas também na Marvel em geral. Ele aparece nas histórias lá da Mulher Hulk, do John Byrne, que inclusive é um chamativo, né? Que aqui foi publicada num Grandes Heróis Marvel, que o Aranha aparece ali, tem o Aranha na capa, então comprem essa história aqui. Daí, tipo, usam um mistério meio como desculpa pra trazer o Aranha pra edição, pra chamar a venda, entendeu? Meio que isso. Mas é bem legal a edição, é bem engraçado. O John Byrne era muito zoeiro nessa revista da She-Hulk. Qual o nome dela em espanhol, é o Magara, hein? Hulka. O melhor nome de todos. Por que não, né? Por que não? Tô mandando aí no chat pra vocês, revelado o novo visual do Mistério. Eu nem sabia que tinha um visual. Bem, mais no post. Ou na vitrine, não sei. Qual dá mais trabalho? Bom, um vai dar trabalho pro Eric, o outro vai dar trabalho pro Mônio. Vitrine. Tira ele lá. Tira uns... Falei primeiro. Então, e aí? O Mistério, ele fez parte... Eu tinha um arquivinho em algum lugar que falava todas as formações do Terceiro Sinistro. O Mistério fez parte da primeira, do Retorno e da Vingança também? Sim. Sim. Essas três, elas ainda eram mais fiéis à formação clássica, né? Só que substituindo o Kraven, obviamente. É, porque ele morreu. Não dá pra trazer ele de volta. Seria uma ideia muito idiota. Colocaram o filho dele, o Gog. O Homem-Areia tava como herói nessa época, mas ele era chantageado pra participar. Tá certo. Sexteto Sinistro, né? A gente gravou o Tipcast sobre Sexteto Sinistro. As duas histórias são bem no estilo massa velho mesmo, né? Eu gosto. Lutas alucinadas. Ah, não, sim. Isso não classifica elas como ruins. A segunda é boa. A terceira é tipo que a gente já falou em algum Tipcast. Acho que do sexteto mesmo. É aquela coisa, não tem roteiro, mas é só porradaria pra todo lado e é bom por isso. É, então, a segunda é legal, a terceira... Morrendo, sendo salvo da morte, né, dessa vez. O meu problema que eu falei no tipcast do sexteto com a vingança do sexteto sinistro é que, assim, a tiro, porrada e bomba é muito bom na história, mas só isso na história eu acho meio... É muito bom na história. Tem um Homem-Aranha com um braço de metal. Pois é, né, cara, tem um Homem-Aranha que morre. Esse visual do Aranha Cyborg foi parar no jogo de PS4, cara. Eu não imaginava. Tem tantos uniformes mais conhecidos, assim, eles... Tinha ele no joguinho do celular também, do qual eu fui banido eternamente. E pelos nossos comentários sobre essas duas histórias do sexteto, deu pra ver o quanto o Mistério é relevante nelas, né? A relevância dele, justamente pra depois, né? Quando o sexteto volta no meio da saga do clone, que aí ele é... Não sei se pode considerar sexteto, mas é ele que reúne o pessoal no funeral do Octopus lá. Ah, sim, isso na saga do clone já, né? A gente pode entrar na saga do clone já. Tem mais um arco, né? Sim, vamos pra saga do clone, que já entra até o que eu comentei também lá. É um pouco depois, né? Mas... Sim. Nesse início da saga do clone, tinha o Kane, né, matando os vilões do Homem-Aranha, né? Daí um dos primeiros ali a morrer foi o Dr. Octopus. Então, tipo, meio que os equipamentos dele foram tomados pelo governo e... Daí tinha o primo dele lá, o Elias Hargrove, que ele é contatado pelo advogado do Octopus pra... E ele recebe uma fita, né? E nessa fita tem um vídeo do Octopus falando: recupere meus equipamentos e tal, e pra isso tu contrata o Sexteto Sinistro, que eles vão te ajudar e não sei o quê. E daí eles contratam o Sexteto, nessa época só quatro, né, que estavam ali na ativa, né? O Mistério, o Abutre, o Duende Macabro e... deixa eu ver... Era o Mistério, Abutre, Duende Macabro e Electro. Aí tinha aquela história. O Electro já tava meio aposentado, mas com Kane matando o vilão, né? É, então. E daí, nessa época eu até achei que... Fiquei com medo que o Kane tava matando... Eu era um bobo, eu achava que personagem que morria, eu ficava morto pra sempre. Pobre com o Kane matando os vilões adoidado, tem uma parte que ele dá um tiro no Mistério lá e explode a cabeça de Aquário. Eu falei, mais um. Meu vilão preferido. Quer dizer, na época era o meu segundo vilão preferido. Ainda não tinha estragado o meu primeiro. E feito ter a raiva do personagem, mas... Qual foi o primeiro? O Octopus. Ah. Que isso? Ele é o vilão superior. Não. E daí, nessa história aí, depois a gente descobre que esse advogado do Octopus, na verdade, era um Mistério. Ele tava manipulando todos ali, né? E ele que queria a tecnologia, né? E o banco de dados lá que o Octopus tinha, né? Meio que ludibriou todos ali, né? E tem um confronto dele com a Aranha Escarlate, enfim. E ele vai continuar aí nas histórias, né? Enfrentando Kane, Aranha Escarlate outras vezes. Que daí que tem esse visual que o Eric falou que gosta bastante, que ele muda o visual nessa época da Saga do Clone, né? Ele começa a usar uma roupa verde escura e, tipo, ele até tem o aquário na cabeça, mas quando ele retira várias vezes, e daí mostra uma cabeça assim meio flamejante. Não, verde. Não, lembro, ele nem usava o aquário, era não, só. Não tinha o aquário. Era então, só ele, a fumaça. Ele usava assim nessa primeira edição da Teia do Aranha, assim, ele retirando assim. Mas depois na Mistério Visão lá, ele já era só com a fumacinha. Depois ele aquela história da Mistério Visão, pra mim, é que tem a melhor explicação para as alucinações do Aranha. Ele colocou duas lentes na máscara do Aranha, pronto. Mistério Visão é um nome muito anos 90, né, cara? Não deixa de ser legal. E é bem atual. Se o texto de encerramento da história é: a televisão não faz nada, não sei o quê, você está no controle, o maior poder é o controle remoto. Funciona até hoje. Quer dizer, não que ninguém saiba ainda até hoje usar o controle remoto. Prefere reclamar muito no Twitter de algo que não gosta, mas... Mas uma coisa que essa turminha mais nova nunca vai saber é qual é a sensação de ser o controle remoto, né, Magari? Eu não sei de nada, não me comprometa. Ah, mas nunca teve a fase, tinha TV com chave seletora e você era o controle remoto. Ah, sim, nesse caso sim, sei lá. Porque o que a gente faz com controle remoto é começar a apertar os botões lá. Nesse caso eu nunca fui o controle remoto. Quando o Mônio era criança... Você tem uma mente pra essas coisas muito erradas. Quando o Mônio era criança, os pais dele passavam uma pedra pra ele ir lá e rabiscar outra cena na parede da caverna. Vai lá, Rodrigo, desenha um mamute. Que respeito. Ah, nem toda vez sou eu, toda vez sou eu indo lá. Mas enfim, e aí um pouco depois dessa fase aí a gente tem o Mistério descobrindo que teoricamente ele tá à beira da morte lá e ele fala: cara, eu não consigo derrotar o Homem-Aranha, eu vou pra série B e vou tentar acabar com o Demolidor. O que é patético. Na verdade, é pior ainda. Boa, mas isso é patético, convenhamos. Não, na verdade, é pior ainda. O Mistério ele descobre que o Homem-Aranha seria um clone e ele pensa: ah, não vou perder tempo com um clone. Ele não sabe que é um clone, né? Ele sabe que é um falso, né? É. Eu enfrentei um falso? Não, então calma aí, eu vou pra série B. Na época o Demolidor era... Ele perdeu ele mais uma vez, né? O Demolidor, assim, as histórias dele já estavam muito melhores do que antigamente, né? Vamos dizer que antigamente o Demolidor era uma série C, mais ou menos, né? Nessa época ele já era B. Ele era série C do Homem-Aranha, isso que era o pior. Na verdade é porque todo mundo falava: caramba, que visual ridículo, esse cara com a cabeça, eu bosta. Ele foi pro único que não ia conseguir ver isso. É que ele não julgava, né, pela aparência. Exatamente. Olha só, ele não julgava pela aparência, ele é advogado. Quem vê cara não vê coração. O Demolidor consegue justamente ver o coração. Ele não sente raiva, né, porque o que os olhos não veem, o coração. Mas sobre esse arco eu tenho uma pergunta muito importante pra fazer. Vamos deliberar mais sobre ele ou pode ir direto pro final como termina? Acho que pode ir pro final, né? Acontece umas coisas bem bizarras. Assim, só pra fazer um comentário, eu acho que se você quiser comentar, mano, só fala basicamente o qual. Bom, eu vou comentar já que eu tô falando, mas assim, o Mistério quer ir pro plano B, né? Que é. Já que eu não. Diferente do Kraven, né? Já que eu não consigo derrotar esse, eu vou pro outro. É, não tô diferente do Kraven, mas vamos chegar nisso, né? E aí ele compra, eu acho que do Rei do Crime, as informações sobre o Demolidor, descobre a identidade secreta e começa a enganar o Matt Murdock. Identidade secreta. Caramba, um vilão vendendo. Na verdade, no caso, o Demolidor é a identidade pública, né? Ah, um vilão. Então, mas a gente. Um vilão vendendo identidades secretas por aí. Puxa, que novidade. Que absurdo. Novidade. Mas. Só que a princípio a gente não sabe, né? Que o Mistério é o cara que tá fazendo isso, né? Na verdade, se eu não tô enganado... O leitor só descobre no final. Exato, no início o Demolidor não sabe nem que o cara tá enganando ele, né? Ele acha que ele tá protegendo realmente um bebê que é um anticristo. E o que é que você ia falar, Mônio? Então, porque a história, quando a gente descobre que é o Mistério que tava por trás de tudo, que foi tudo um plano arquitetado com ele, usando a religião do Demolidor, blá, blá, blá, o Demolidor ainda chega a dar uma lição de moral do plano. Cara, você tem noção do quão ridículo você tá sendo? Você não consegue derrotar o seu inimigo e vencer o meu saco. Não, é muito legal o discurso, porque assim, o Demolidor ele fala que esse plano genial dele não passa de uma cópia de um monte de filmes B, o caramba, quatro, e o Mistério fala: ah é? Então olha só o que eu copiei do Kraven. E se mata. E dá um tirão na cabeça. Com um rifle. E aí, o jovem... Aí a pergunta que eu fico. Eu sei que muito tempo depois o Quentin Beck voltou e boa. Inclusive, ele voltou com uma mania de ficar se matando o tempo todo pra mostrar que é bom. Que pegou o hábito. Gostou. Em algum momento explicaram como cacete ele conseguiu enganar o Demolidor, porque, com todo respeito, na verdade, é difícil enganar o Demolidor. Na verdade, é explicado sim. Ele não enganou, ele morreu de verdade. Ele foi pro inferno. Que mas sim, a gente vai chamar de isso. Inferno já passou, tá lá no passado já. É. Já tá mais na frente. Ele voltou pro inferno. Tá, pelo menos então não foi uma enganação. Não. Como que é essa volta dele? Eu não lembro da volta. Ele foi pro... Como é que é? Ele foi pro inferno? É, ele volta na Friendly Neighborhood Spider-Man já na época da Guerra Civil. Que assim, os dois sucessores dele estão lá se matando. Aí o Mistério, ele aparece pra uma mulher, que é aquela Arrow, aquele ser cheio de aranhas, falando que os chefes dele têm planos lá pro Homem-Aranha, coisa que foi esquecida não, mas depois. Isso aí é naquele ele coloca a roupa vermelha, não é? É, isso, é que isso. Ele tá com a roupa vermelha, ele tira o capacete e ele mostra que tem um buraco enorme na cabeça dele. Não, então, mas depois eu lembro que teve histórias que ele aparecia já com visual normal. Cabeça e tal, e ele ficava. Ele puxava pneu de granada e se explodia, fazia um monte de merda, assim. É que foi, depois disso foi o Slott que começou a escrever as histórias dele. E o Slott, você sabe, o cara entende a cronologia. Não explicaram como ele voltou à vida, então. Não, não é o Gasparzinho mais. Olha, o Slott é que... tipo magia, não precisa explicar. E o pior de tudo, foi só explicado isso quando o Slott saiu, que saiu até agora no Brasil, na Espetacular Homem-Aranha 1, que foi um demônio lá da Centopeias com a cara toda enfaixada que tirou o Mistério lá do inferno pra trabalhar pra ele. Mas isso explicaram como... agora? Isso quando ele ainda tava com a cabeça estourada. Caramba! Só agora que pegaram esse gancho. De 10 anos atrás. Não, então, ele morreu em 98, ele voltou em 2007 e explicaram em 2018. Exatamente. Mas como ele voltou à vida mesmo ou como ele voltou de cabeça estourada? Como ele voltou à vida de cabeça estourada. Explicaram as duas coisas. Não, porque depois ele voltou à vida normal, não foi? É, depois não, é isso que ele tá falando, pô. Não, mas não com a cabeça estourada. Isso que tu falou. Cabeça estourada era tipo um olho fantasma enchendo o saco. Ah, ele esqueceu. Você quer muita teoria no roteiro do Slott. Ele só pegou o Mistério porque o Mistério na última edição falou: opa, deixa aqui eu copiar o creme. Opa, copiar? Agora sim, vou usar. Eu deixei ali uma margem do Mistério com o novo visual, que ele usa o aquário na cabeça em algumas partes ali, mas é esse visual, se não me engano, que o Eric tá comentando aí. Não, seria não, interessante ele se... do clone, não foi? Então, é, eu comentei. Ele enfrentou o Demolidor também. Quando ele enfrentou o Demolidor, ele tava com o aquário de volta já, não tava? No Diabo da Guarda, sim, mas o Diabo da Guarda, se eu não me engano, até o uniforme original já voltou, né? Não, então, já era mais o visual da saga do clone. É que ele enfrentou o Demolidor algumas vezes antes, na época que tava dessa Mystery Vision e tal, ele enfrentou o Demolidor. Eu ia falar que seria interessante se o Mistério de vez em quando variasse e colocasse um daqueles aquários retangulares também, né? Nossa. Mas nesse período em que o Quentin Beck estava falecido e tirando as férias no inferno lá, o Mistério continuou aparecendo, né? Só que não era o Quentin Beck. Voltou então, o Burkhart, né? Da fase do Jerry Conway lá, né? Ele aparece exatamente. Na história do Howard Mack fingindo ser o Quentin Beck, que ele coloca eles naquela ilusão lá que o Flash ele é um super-herói, ele beija a mulher invisível. Mas o Flash não era aquele super-herói super rápido? Ah. O Mistério foi pro inferno e ficou quentinho. Nossa. Aquele negócio que eu comentei do Halloween é nessa época aí, né? Que tipo, o Daniel Burkhart volta como Halloween, daí no momento que o Quentin Beck morre lá, se mata, ele assume como um Mistério de novo, e quem fica como esse Halloween novo aí é a prima do Quentin Beck, a Maguire Beck, que também compartilhava aí das ideias da ilusão e tal, ela também manjava das paradas. Hein? Dava uma força pro Mistério em alguma das máquinas dele. É, dava uma... chorava de vez em quando. É, parente do Tobey Maguire. Nossa! Caramba. Meu Deus. E daí, nessa época aí que o Daniel Burkhart assumiu como Mistério de novo, também tinha o Conundrum, né, que era, foi citado que era um aluno do Mistério também, mas ninguém sabe quem é esse cara, ele apareceu naquela crise de identidade lá e depois sumiu e até hoje não voltou. Pois é, eu lembro de ter, como eu já comentei várias vezes, eu comecei a ler nessa época aí, eu vi ele no meio de vários outros vilões do Homem-Aranha na época, fiquei sem entender quem era, E aí continuei lendo depois, continuei sem entender quem era. Depois eu li as antigas e continuei sem entender quem era. Porque ele não, ele não apareceu muito mais, né? O será que é Brasil, aquele que tinha tipo um quebra-cabeça na, isso, na cara dele. Tipo um meio indiano, assim, tinha uns turbantes, uma é. Ele. Será que ele saiu mais em revistas que não foram publicadas aqui, alguma coisa então, assim? Então, na verdade não, tudo foi publicado dele, só que só foi citado que ele era um aluno do Mistério, parceiro do Daniel Burkhardt, e só isso, ninguém sabe nem o nome do cara. Foi não, preso, um monte de coisa, né, daquela, monte de coisa daquela fase lá foi ignorada solenemente pelos outros. É, é tipo aquele, aquele Duende Verde aleatório lá que apareceu nas prêmios lá. Eu tô vendo aqui que o Conundrum ele apareceu 6 vezes. Mesmo assim, uma delas, duas delas é enciclopédias, então ele apareceu 4 vezes em revista. Não, 3 são enciclopédias, ele apareceu 3 vezes em revista. Não, 4 são enciclopédias. É porque, é porque eu tinha visto uma aqui, eu achei que era uma capa da revista, mas não. Ele apareceu na Espetácula 257, 258, que é Crise de Identidade, e na Secret Avengers, volume 2, número 2, de 2013. É, deve ter aparecido no meio de um monte de vilão. Exato. Ah, sim, imagino. Nessa edição era... Os Mestres do Mal tinham uns 40 vilões nessa edição. É isso mesmo. O Conundrum, olha só. É, por que não, né? É quem deu pra pagar. Enfim. Bom, daí volta o Mistério, daí tem aquela saga Mistério Manifesto, que ainda é com o Daniel Burkhardt, que já foi citada. Tem, vocês comentaram aí da volta, né, do Paintback. Volta também aquela coisa do Web Spinners, que esse Mistério ele sequestra o Homem-Aranha, o Demolidor, e aquela amiga de infância do Mistério, até então o marido dela lá, que era aquele cara que se é chamado Joe. Ah, sim. Da última edição do Steve Ditko. Sim. Daí não sei se vocês querem comentar aí, depois da, do Um Dia a Mais ali, do, do Brand New Day, o que, que foi que aconteceu com o Mistério. Não, ainda eu... tem o... Aqui na pauta tem o Mal do Coração dos Homens ainda. Ah, é, tem o terceiro Mistério. Esse daí durou, sim, muito pouco, né? Peraí, peraí. Já que a gente está devendo isso dentro do Tweep View, Mônio, qual que é o título dessa história? O Mal no Coração. O Mal emanando do coração. A maldade, finalmente, do coração. Né? O Mônio tem uma listinha lá que é pra dar um cheque agora. Eu não li essa história até hoje, cara. Ou li? Não, eu li. Eu gosto pela coleção que saiu do, do Homem-Aranha, só que é, eu nem lembrava que aparecia o Mistério nela. Então, eu não lembro do Mistério nela também, mas eu fiquei muito tempo pra ler, e não, realmente eu li, ela é meio pesada, assim, mas é legal a história. É, o novo Mistério, ele é um mutante que tem o poder de teleportar pequenas coisas, e ele sofria abuso sexual do irmão dele, ele... Mas o legal, assim, lembrei agora, lembrei, verdade. Aí tem toda uma trama envolvendo a gata investigando eles, aí no legal final que ela e a gata, eles se confrontam lá na, em cima da ponte, e a gata ela até convence o cara a se entregar, só que o Homem-Aranha ele chega lá e ele começa a aceitar a porrada do cara que já tinha se rendido, e ele acaba caindo de uma ponte, ele se teleporta, só que já que ele não se teleporta bem, ele acaba perdendo uma perna nisso. E o Homem-Aranha fala que tentou salvar o cara. Pior que ele fala. Aí no final, o cara ficou tão puto. Aí o cara ficou tão puto que ele decide ir até o Rei do Crime e comprar o equipamento do Mistério, porque ele quer se passar por algum vilão bem bucha do Homem-Aranha pro cara derrubar a guarda, pra no instante que ele conseguir, ele teleportar a mão dele no peito do Homem-Aranha e arrancar o coração fora. Caramba. É mais ou menos isso que ele diz. Tô falando que é pesado. É, então, quando o Eric falou que era pesado, eu tava esperando. Cadê o Rei do Crime? Aí, ó. Inclusive, quem vende esse equipamento do Mistério é a Maguire Beck. Que o Rei do Crime menciona que foi o Jack Lanterna, que o Halloween que vendeu esse equipamento pra ele. Seria muito legal se ele chamasse Jack Lanterna aí. Porque... Zé Lanterna, né? Zé Lanterna. Zé Lanterninha. E quando... Quando o Quentin Beck volta, esses outros mistérios aí, o Burkhardt, o Maguire Beck e esse terceiro mistério aí, eles meio que se tornam capangas do Quentin Beck por um tempo. É que assim, o Kloon, ele vê que o Homem-Aranha revelou a identidade dele, então ele faz meio que um cerco na escola que o Peter tá trabalhando. Ele prende o pessoal com uma fumaça lá dentro e enche o lugar de armadilhas. Aí o segundo mistério, ele aparece lá querendo dar uma de herói e derrotar esse antigo mistério. Enquanto tá tendo essa disputa dos dois, aqui aparece o terceiro mistério pra... o primeiro mistério, já morto, que ele fala que ele tá lá pra ver um negócio dos chefes dele, porque cada um tem um papel, tem aquela Miss Arrow. E a história termina com a morte desse Francis Krum, porque no final essa Miss Aaron, ela perfura o coração do cara com uma... com aquelas estacas que saem Ele não chega a morrer. Ele consegue escapar até, tipo, ela fura o peito dele. Eu tava lendo até essa história antes da gente gravar. Mas ele não chega a morrer, não. É, o problema é que explicam depois que esse negócio que ela solta, ela na ponta tem veneno que mata a pessoa. Ah, então explicaram depois da história, então, porque na história dá a entender que ele foge lá. Ele teleportou o coração dele pra fora do corpo. Pra não ter atingido. Pois é. Ahá, me salve! Essa história acaba sendo engraçada justamente por causa dessa luta entre o segundo e o terceiro mistério, que quando eles se encontram, os dois estão com basicamente a mesma roupa. A diferença é que o Daniel, a roupa dele não tem aquelas listras formando os quadrados lá. Enquanto a do terceiro tem, mas o resto é tudo igual. É a capa, o capacete, a roupa verde e tudo mais. Aí quando eles se encontram, um deles fala assim: você tem ideia de quanto você fica ridículo nessa roupa? Engraçado que o Beckhart, ele vai lá pra ajudar o pessoal e ele acaba sendo lá preso, não sei porquê. É trouxa, foi lá como mistério, pô. Enfim, depois dessa fase aí tem o dia mais, né, que eu tava citando, e que o mistério ele volta meio que ser aquele vilão genérico, aparece nas sagas lá do Sexteto, Confins da Terra. Ele aparece naquele retcon, né, que explica como é que o Harry não morreu, né? Como é que o Harry não morreu. Tipo, a gente descobre que como o Peter e a Mary Jane não se casaram, aí o mistério ajudou a forjar a morte do Harry, que faz todo sentido. Ok, né? Coisas de Joe pesado. Ok, que talvez o Harry não faria as mesmas coisas que ele fez, já que o casamento foi anulado e tal, mas teoricamente ele fez tudo o que fez, só que a morte ele forjou. Ok. E aí, mais recentemente, a gente tem Homens-Aranha 1 com mistério, que é muito boa, né? A 2 não, que é muito ruim. Uma história que, veja só, o mistério, ele é um ser de outra dimensão, no caso, ele viaja entre as dimensões, que história ridícula, né? Que absurdo. É um absurdo, eu duvido que vão adaptar isso algum dia. É, não, eles não vão nem citar isso, nem trailer de filme eles vão falar isso. E mesmo se citasse, ninguém ia acreditar nisso. Deu um salto tecnológico grande, né? Porque ele era, tipo, ele já era mestre em robótica, fazia um monte de parada maluca, mas até voltar da morte, né? Mas agora ele viaja entre dimensões, né? Pois é. Sei lá, cara, pra mim, eu não gostei muito dessa parte do mistério na história, porque ela gera uma inconsistência, que assim, num dos arcos do Ultimate Spider-Man, quando o Peter ainda tava vivo, ele chega a enfrentar o mistério. Aí, numa hora, o mistério, o equipamento que ele usava pra esconder o rosto, ele é danificado. Aí revela que é uma pessoa de verdade por trás do mistério. E essa pessoa fica puta porque mostrou o rosto dele. Tanto que ele deixa de matar o Homem-Aranha só pra esconder o rosto dele. E não faz sentido, porque se o mistério é de outra dimensão, eu acho que isso não seria exatamente uma preocupação pra ele, né? E mas isso tem uma resposta. Dele. Isso tem uma resposta. Qual? Brian Michael Bendis. Tá explicado. Achei que a resposta ia ser um mistério. Ia ser uma resposta lá do uniforme negro. E o Mistério Ultimate, o visual dele é bem diferente, né, do Mistério Clássico. É mais inspirado naquela cabeça flamejante que vocês falaram, só que nesse caso aí fica meio azul, né? Ele tem um uniforme todo preto e em volta da cabeça dele fica uma fumaça, um fogo azul também que não revela muito bem o rosto verdadeiro dele. Fogo fato? Pode. Desculpa, eu tinha que participar de alguma forma, já que eu não tenho que contribuir. Já que o Magaren tá se comentando aí, na fase superior. Só falando que no final dessa história dos Homens-Aranha, já que o mistério agora ele sabe a identidade do Homem-Aranha, né? Porque o Homem-Aranha é daquela dimensão é o Peter Parker, então obviamente o Homem-Aranha de outra dimensão também vai ser o Peter Parker. Claro. Ele acaba ficando preso no universo Ultimate. Que já era, né? E depois voltou. E depois já sei como é que tá, mas hoje em dia. Ele voltou, mas deixa lá, né? Em Homens-Aranha 2, eles voltaram com o universo Ultimate, mas deixa lá. Mas na fase superior que eu tava comentando, é só uma menção aqui, né? Que tem o Mysterion, né? Não é mistério. É que o cara, ele acaba falando o nome errado sem querer. Ele tá um pouquinho mais ligado que o... Nossa, Deus. É um pior que o outro aqui, meu Deus. Eu ia perguntar quando é que ia ter a luta com o Mysterio. Mas basicamente, ele. O Duende Macabro tinha. O Duende Macabro da época, que era o. Fury. Não, qual é o Kingsley, que é o original, né? É, ele tava naquela época viajando. Que ele tava vendendo franquia de vilão pra todo mundo. Isso, é, o Kingsley na época ele tava vendendo as franquias. Então ele vendeu a roupa do mistério pra alguém lá, alugou, né? Na verdade ele pegava uma parte do dinheiro que a pessoa conseguia roubar e tal. E aí uma pessoa era o Mysterion, que era extremamente medroso e não sabia usar direito o uniforme, né? E falamos o cara, ele... E o cara, ele teve sorte, ele começou a carreira sendo perseguido pelo Justiceiro. Pois é, né? Tranquilo. E aí depois disso, eu acho que aqui não vale muito a pena a gente entrar em muitos detalhes não, mas ele aparece de vez em quando, né? Não teve nada muito relevante. Teve? Ele só volta depois numa história lá do Sexteto Superior que o Octopus, ele captura os vilões e obriga eles a serem o novo sexteto dele pra ajudar. Nossa. Ele a proteger a Trindade. Só que aí dá uns problemas, os caras se libertam e decidem encher de porrada o Aranha Superior. Só que aí eles escapam, depois esse mistério nunca mais volta. É, mas eu tava falando nem só dessa fase, tô falando de lá até hoje, teve pouca coisa, né, assim, de relevante mesmo. Porque aí, depois disso, teve aquelas guerras secretas, e com a lambança dos universos, acabou que o mistério acabou voltando pro nosso universo, pro universo 66. E ele faz uma excelente estreia, porque logo que ele aparece, ele é atropelado pelo Deadpool com a aranha móvel. Nossa, e ele meu. Coma. Caramba, cara, exatamente. Tá tudo certo. O mais bizarro é que depois, né, nesse título, tem uma história que o Deadpool ele mata o Homem-Aranha e o espírito do Homem-Aranha acaba tendo que enfrentar um mistério no pós-vida. É, mas aí no final os dois eles voltam pro mundo dos vivos e o mistério ele desaparece. Okay. Aí depois ele só volta, na verdade forma um arco, depois ele é revelado lá naquele Aranha Escarlate que ele decidiu se aposentar lá em Las Vegas, só que acontece uma treta com o Homem-Aranha. Com a Aranha Escarlate lá, que ainda é spoiler no Brasil, e ele acaba voltando ativa, meio bolado, porque uma certa pessoa acaba acontecendo uma coisa com alguém que ele se importava, e ele decide matar todos os heróis. Uma falsa invasão alienígena, que é o que acontece naquela espetacular Homem-Aranha 1, que já saiu aqui no Brasil. E é nisso que a gente descobre sobre que ele foi trazido de volta à vida por um demônio, que esse demônio agora quer o serviço do mistério pra alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é. Tem que pagar a passagem, tá certo. É exatamente isso que o demônio fala, cara. Ó, eu te trouxe aqui pra vida faz tempo, você não tá fazendo nada. Agora você vai fazer uma coisa pra mim, senão eu te arrasto de volta. Não tá fazendo nada, a gente chamou o cara de inútil na cara dura, né? Faltou seu bosta, você não tá fazendo nada, seu bosta. Seu bosta, eu já sei que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Agora vê se faz alguma coisa de útil, bosta. Nossa, belo truque, hein, cérebro de bolha. Aposto que essa mágica de quinta faz muito sucesso com os turistas. Como se atreve a chamar mistério de mágico? Idiota! Mistério não é ilusionista que faz truques baratos. Mistério é o mestre das artes secretas. Parece que o mistério é mestre em falar sobre si mesmo na terceira pessoa. Então veremos. Dorme-te! Então, comentando brevemente aí os universos alternativos que o Mistério aparece. Tem uma legal lá do Homem-Aranha Nor, que ele aparece durante o Aranhaverso, que ele é um mágico mesmo de palco que é contratado pelo Rei do Crime pra enfrentar um Homem-Aranha. É uma história legal. É. Sim, é no Edge of Spider-Verse. Ele tem o visual daqueles mágicos. Verdade, lembrei. Inclusive, um dos truques. Inclusive, eu acho legal porque o do truque que ele tá fazendo lá na. Ele é aquele truque clássico. Inclusive, essa semana, um desses mágicos foi pro espaço. E o cara se amarra e tenta escapar de uma banheira, de um lugar cheio de água. E o lugar cheio de água era um aquário gigante. Acho justo. Justíssimo. Esse que foi legal, que você falhou o truque. Era meio que um fechamento, né, do Spider-Man Noir, porque tinha um e o dois, e daí meio que fechou alguns plots nessa daí, né? Só pra comentar, nas tiras de jornal do Stan Lee, que ele fazia até algum tempo atrás, o Mistério aparece, né? Inclusive tem a saga dele no encadernado das tiras do Homem-Aranha que saiu pela Panini. Só que ele não é o Quentin Beck, ele é um cara idêntico ao Quentin Beck, que o nome dele é Hadley Harper. E ele é um técnico em efeitos especiais, dublê e tal. Só que ele perde o papel dele num filme pro próprio Homem-Aranha, que quer ganhar um dinheiro lá. E daí ele quer se vingar e ele se veste de Mistério e começa a atrapalhar o filme, enfim. É uma história, assim, bem curiosa, bem, bem interessante, assim, ler uma outra visão do Mistério, né, pelo próprio Stan Lee. Ah, bem, no próprio Ultimate, que vocês falaram aí do Mistério Off, aí, Mistério On, Mistério On Off, tomada de três pinos aí, lá no começo, quer dizer, no meio, sei lá, era na época que eu ainda li, então deve ser lá pela metade lá. Estão fazendo um filme do Homem-Aranha, e o vilão do filme é o Mistério, assim, é um ator aleatório lá que... O visual do Mistério. Só faltava ser o Bruce Campbell. É, então. Era a ideia que tinham pra fazer o Bruce Campbell no filme 3 lá. Ele ser tipo um ator aleatório fazendo um filme do Aranha, mas não sobrou espaço por causa do romance. Tudo bem. É, e além disso, ele aparece. Só fazendo uma citação rápida, assim. Okay. Tem a versão dele em Renove Seus Votos, aquela SPDR lá, que parece Evangelion. No Marvel Zombies, Velho Logan e Potestade. É. O Velho Logan é meio spoiler falar que tem ele lá. É que assim. Falar que é spoiler já é um spoiler. Tem no mangá também lá no mangá do. Mangá no japonês lá do. Tem o Mistério também. Inclusive no arco parece. Basicamente igual o dos quadrinhos lá. Ele crime no Homem-Aranha, blá blá blá blá blá blá. Devia ter o Mistério no Spider-Man. Ah, provavelmente deve ter algum vilão com cabeça de peixe, com aquário, alguma coisa. De peixe. Tinha um vilão que parecia com um escafandro ou alguma coisa. Pode ser um Mistério. Tinha, pior que tinha. É, então, é um Mistério. É um Mistério, pronto. Bom, em outras mídias a gente teve aí várias animações e jogos do Homem-Aranha, né? E o Mistério apareceu, se não em todas, em quase todos os desenhos, né? Se não em todos. Cara, eu acho que em todos. Ele também não aparece naquele de 2003, mas tinha planos pra ele aparecer na segunda temporada, se fosse renovado. Devia ele ser uma alegria. Putre. Então, na minha cabeça, o desenho de 2003, que é aquele da MTV, ele meio que é o universo do Sam Raimi. Então, o Mistério do universo do Sam Raimi meio que apareceu nos jogos, que são daquele universo, né, que se baseiam naquelas histórias. Então, existe, de certa forma, uma versão do Mistério dos filmes do Sam Raimi, né? É, ele é vilão no Homem-Aranha 2, né? Isso, no jogo. Bem legal até a versão uniforme diferente, mas bem referência assim ao original e tal, bem legal. Uhum. Tem alguma coisa nos desenhos que vocês querem destacar pra gente comentar? Ah, tem naquele desenho. Do jeito que ele falava no desenho da Sony, que era bom. O Espetacular Homem-Aranha? É, ele falava todo teatral, todo frescura. Eu ia comentar dele, deram uma característica legal pra ele nesse desenho. Que, aliás, tudo nesse desenho é legal, tudo é bom. É, mas ele falava... Não, tem uma coisa que é ruim. Ele acabou. ele fazia umas palavras em latim aleatório pra parecer que ele tava fazendo feitiço. Então, quando ele ia liberar um gás do sono, ele falava, dorme, tem. Daí as pessoas dormiam, assim. Loren Y, não sei o que. Loren Y é ótimo. Legal do final Leviosa. Legal no final desse episódio que o Homem-Aranha ele acaba prendendo um robô do Mistério. Aí o consertador ele vai perguntar, Mistério, já que o Homem-Aranha ele ia prender um robô seu, por que você colocou o robô com a sua cara? Não podia ser com a de outra pessoa, ele? E o Homem-Aranha não saber que isso fui eu, Mistério, fui responsável por tudo isso? Aí o consertador fala, ai, atores. Não, cara. Aí o consertador comenta assim, ah, faltam alguns alienígenas nessa parada aí, vamos colocar alguns. É, uma coisa desse desenho aí do Espetacular é que ele realmente tem essa coisa de ele não aparecer na primeira temporada, né? Mas ele aparece como Quentin Beck também, de novo, junto ao Consertador, ao Camaleão. Ele é um dos comparsas ali, né? Ele só vai reaparecer depois como vilão na segunda. É. Inclusive, quando o Homem-Aranha ele desmascara o Mistério, ele pergunta, então você agora sabe quem eu sou? Quem é você? Você não lembra de mim? Eu te apareci quando você confrontou o Camaleão, lembra? Quer mais café, Homem-Aranha? Era eu! Aí o Homem-Aranha não lembra. Se fosse um filme e os poderes dele fossem elétricos, quer dizer, eu não consigo nem fazer piada, mas ele viraria vilão. Na verdade, ele é vilão. A gente nos jogos. Ele apareceu em muitos jogos também. Antes, só vale citar no desenhos ainda, teve a coisa no desenho lá de 67 que puseram uma história clássica do mistério, que é aquela do parque de diversões lá. Ah, puseram sim. Um cara aleatório, verde aleatório. O Sr. Spock verde. É. Chamado mistério. Ele aparece daí nos outros ali. É porque ele tava fantasiado de alienígena. Sempre. Ah, uma coisa legal dos anos 90 é que eles criaram meio que um romance pro mistério. Eles colocaram uma atriz lá que perdeu o corpo. Tudo tem na desenho, tem romance. Parece o Raimi. O Raimi tá apaixonado. Em desenho dos anos 90, apesar de ser o mistério bem fiel, assim, ao original, o arco final dele, que meio que ele morre, ele tem esse romance aí, ele meio que se arrepende no final ali. Tipo, o legal desse desenho dos anos 90 é que ele tem uma explicação pro mistério de Homem-Aranha. É que ele, assim, o Homem-Aranha ele acaba salvando lá um pessoal no set de um desastre que aconteceu por culpa do mistério, quando ele trabalhava em efeitos especiais. E o mistério é tipo Homem-Aranha, não é? Queria que o pessoal morresse. Não, ele exagerou nos explosivos lá. É. É tipo você não limpar bem a arma e alguém levar um tiro de verdade. É. Ô, Magari. Eu tô vendo que você tá num caminho que quando você tiver mais velho, você vai ser puro ódio, eu acho. Porque você não gosta de nada novo e pouco a pouco você vai desgostando das coisas que você gostava. Pois é. No final, cara, não vai sobrar nada. Uma vez mais de uma vez, o Mônico falou pro Magaren que ele tem muita maldade no coração. O Magaren disse que tava trabalhando pra se livrar do coração. Ele tá conseguindo. Ele queria fazer igual o mistério lá que teletransportou o coração. Só que como a internet do Magaren é ruim, até pra transferir o coração tá sendo devagar. Na hora que tá quase acabando, a conexão cai, aí volta tudo. Alguém quer falar sobre o desenho Ultimate ou é melhor? Então, jogos? O desenho Ultimate era assim, só uma coisa que eu queria citar do Ultimate é que tem um negócio de que o mistério tem uma filha lá. Aí isso é meio que adaptado no Aranha Escarlate lá do Peter David, só que... De novo as coincidências aí com o Abutre, né? Porque no MC2 ele tem uma filha também, e agora eu... Não dá pra comentar muito sobre ela, porque ainda é spoiler aqui no Brasil. Spoileia depois que eu tô curioso. Tudo bem. Então, o Mistério ele aparece em vários jogos, né? Mas tem alguns jogos aí que ele tem mais relevância, né? Tem uma revista que é... Na verdade ela é baseada no jogo, que é aquele Quest Probe, que pouca gente conhece, porque ele era esses jogos de... Eu esqueci o termo. De... Nossa. Não, que você digita a ação pra pessoa fazer. É, ele testa tipo livro-jogo. Jogos de DOS. É. Ah, o Moni falou DOS? É. Ah, eu não tinha entendido. É isso mesmo. Tipo isso. Basicamente você falava, vai pra direita, examina a mesa. Você não entendeu, mas ainda assim você falou que não era. Essa é a confiança que você tem em mim. É, que automaticamente eu nego, entendeu? Aí depois... Tem uma missãozinha desse tipo de jogo lá no Jogador Número 1, lá que o Eric gosta. Jogador Número 1, o livro é muito bom. O filme é legalzinho. Enfim, o livro é divertido, mas o livro é muito melhor. É, o filme é legalzinho, o livro é muito bom. Tá vendo, claro, mano? O livro até quando eu concordo, eu discordo. Tem o Leopardon, né? É, no livro tem o Leopardon, ó o spoiler. Mas enfim, eu recomendei esse livro há muito tempo atrás, todo mundo viu, né? Então, quem não leu... Ah, sim. Coitada de Josi. No Mysterious Menace lá, que o Everton fez o gameplay no YouTube lá do Araclofan, né? Eu iniciei, né? Na verdade, preciso concluir aquele gameplay, mas é muito bom, ele é o vilão principal. Exato. E tem mais algum que ele tem mais relevância? Porque assim, ele apareceu em vários, assim, né? Praticamente todos os jogos. Nesse Mysterious Menace, só pra comentar que o plot do jogo, ele tem uma história lá, que o mistério tá por trás de vários vilões e tal, mas o plot inicial, uma das primeiras cutscenes do jogo, né? É a Mary Jane pedindo pro Peter comprar um aquário. E sim, depois da última luta, ele vence o mistério, não quebra a cabeça dele e leva como aquário. Sem zoeira, esse é o plot twist, é muito bom. Já ganhou meu respeito só aí. Ó, não é sempre que o Homem-Aranha tem azar. Souvenir, né? O Homem-Aranha fica com o braço do Octopus. E ele não uma, conta uma pena do Abutre. É a cabeça do mistério ali, ele não conta. Veja. Leva lá, né? Eu comprei aqui, ó, tá aqui. É bem o que o Eric falou, ele fica com o braço do Octopus, não é um dos tentáculos, é um braço. Exato. Ele fica com uma pena do Abutre, porque o Abutre é de dar pena, né? Então... Que tristeza. Coitado, o Abutre virou legal. Mas... Ele parece além, além desse é mistério Menace, ele acaba sendo o chefe principal naquele Friend or Fool. Isso, esse que é esse, tá. E que também... é amigo ou tolo. Friend OP. E ele também é chefe principal em, naquele Shattered Dimensions, que é o Dan Slott ensaiando pra escrever Aranha Verso. Pois é. Só que lá ele tinha supervisão, né? Esse Stranger Foe aí é o mesmo universo do dos filmes do Sam Raimi lá, né? Porque esse universo é uma bagunça, né? Porque... É uma bagunça, né? O Duende Verde tá vivo e ainda tem o Duende Júnior. Na verdade, se você parar pra pensar, o desenho da MTV, os jogos baseados no Homem-Aranha, tipo assim, são baseados no universo do Sam Raimi, né? Não dá pra encaixar. Ah, eu adoro, mas o pior é que eles encaixam. Você vai lá na Marvel Week e eles falam, não, faz parte do mesmo universo, sim. Aí mais ou menos, né? Só aceita. O do desenho da MTV, o Dr. Connors, ele morre. Aí no filme do Sam Raimi, ele já aparece vivo. No 2. É que eles estão imitando os quadrinhos, né? É. Quem é morto sempre aparece. É como se o filme 1 do Sam Raimi tivesse três linhas distintas. Uma segue pro desenho da MTV, a outra segue pro Homem-Aranha 2 e 3, e a outra segue meio que pelos jogos. Tipo, então, é por isso que eu falei que é baseado por causa disso, né? Porque, assim, não dá pra você encaixar tudo numa mesma linha, né? Sempre tem alguma variaçãozinha ou outra. Eu não sei, eu não tô falando aqui com certeza que eu não tenho, né? Ah, mas e é a sensação que eu tive. O único jogo que o Mistério é jogável é o Lego Marvel Super Heroes. E o Lego Marvel Super Heroes 2 também, se eu não me engano, ele é jogável. E nenhum outro jogo dá pra jogar com ele. Eu acho uma pena que ele não aparece nos dois melhores jogos que existem do Homem-Aranha. O do Atari e qual outro? O Spider-Man vs. Kingpin, do Mega Drive, e o de Atari. Então, ele aparece no vs. Kingpin, mas só que só na versão do Sega CD. Na versão do Mega, não. Não conta, então. Mas você não tem o Sega CD? Você até ficou fazendo inveja. Não importa, não conta então. Eu falei que queria o Sega CD, o Bode mandou uma foto dele segurando o Sega CD pra mim. A cara rindo, tudo feliz. A parte chata é, eu tenho o Sega CD, mas eu não tenho o Mega Drive pra ligar ele. Pô, essas intimidades de vocês, vocês não contam, pô. O Eric fala. Ah, eu quero o Sega CD. O Mônio manda uma foto dele segurando o Sega CD. Só isso, né? Ele segurando só o Sega CD, né? Que tristeza. Qual mas tem gente jogo, no grupo mano? Do WhatsApp que ia gostar dessa foto. Que visão do inferno, gente. Exatamente. Exatamente. Matou você falar outro jogo aí, fora o versus Kingpin, qual o outro melhor? É o do Atari. O do Atari. Ah, o do Atari. O do Atari tá dentro da janela lá. O Atari não tem o Mistério, mas tem o Rocket Racer. Voando lá em cima. Ou tá aí, hein? Podia quem sabe agora? De gameplays ano passado, do Atari no YouTube. Ano passado, não. No primeiro filme do Garoto de Ferro, fizeram uma versão hack do Atari, trocando o... Não era... Mas não foi na época do filme, foi aleatoriamente. Tem uma versão hack do jogo do Atari que troca o Rocket Racer lá pelo escorpião. É, pelo escorpião. É, e o Aranha com o uniforme negro. É, o Aranha com o uniforme negro. Ah, essa é a versão. Eu ia falar do hack que faz aí trocando o Rocket Racer pelo Duende Verde, mas ia ser muito chato. Se é a versão hack, então o Sérgio Moro tá jogando. Aqui é o hacker. E aí, no final das contas, a gente chega nos filmes, né? Que, na verdade, o filme que, de fato, a gente vai ter o Mistério, o primeiro tá saindo agora em 2019, né? Se você tá ouvindo esse podcast ainda no mês de junho, né? Início do mês de julho, ele tá pra sair. Se eu vi quando tiver saído esse podcast, provavelmente vai ser na semana que vem que vai sair esse filme. É, por aí. Exatamente. É. Então, assim, a gente ainda não tem o que comentar do filme, né, do que acontece mesmo. O que dá pra adiantar é que, pelo menos a parte visual do Mistério, eu achei legal. Achei que tá... Fizeram uma coisa funcionar no DV Action, eu nem acredito ainda. É, então, o meu maior medo era que adaptassem ele sem o aquário na cabeça, usando só tipo, aquele lance da fumaça lá. O que justamente não ia porque... Ruim. Justamente porque sempre eles caem nesse argumento. Não, porque um aquário na cabeça ia ficar muito ridículo no filme. Pô, mas fizeram e ficou legal pra caramba. Mas eu acho que o cara colocou nessa esperança, mano. Vai ficar ridículo, pô. Será que o Tom Holland lá no final vai levar o aquário de lembrança pra Tia May? Não, ele tem que quebrar o aquário na porrada, senão não tem. E vai encher ele com água do Homem Hídrico. Vai deixar ele no fundo. Não, beleza. Óbvio que não. Se ele fizer algo parecido, ele vai pegar e... Vai transformar, fazer tipo aquele, sabe aqueles globo de neve que tem. Só que é com a foto do Tony Stark. E tem também o que vocês falaram aí, né? Acho que foi comentado ao longo do programa que existia uma ideia do Bruce Campbell fazer o Mistério nos filmes do Sam Raimi, né? Que eu não lembro exatamente se era uma ideia real ou se era um... Era uma ideia pro Homem-Aranha 4. Teria uma cena na delegacia com o Homem-Aranha levando o Mistério preso e lá estaria cheio de supervilões buchas do Homem-Aranha. Teria o Shocker, o Gatuno, teria o Rino numa roupa de rinoceronte. Aí o Mistério seria o Bruce Campbell. Então, mas aí que tá, eu não sei se isso era uma coisa, uma ideia real ou se era... Não, é real porque saiu até umas artes conceituais que eles fizeram lá, sabe aqueles... como que chama? É tipo uns sketches lá, storyboard, isso. Chegou a sair e tinha lá um Mistério, tava até engraçado, não sei se seria assim no filme mesmo, mas na arte, ele tava meio gordinho naquela roupa colada, então parecia uma barriguinha saliente. Seria fantástico. É só como menção, nesse ótimo, maravilhoso, magnífico, fenomenal, salve salve, jogo do Play 4, tem um Mistério lá também, na missão lá da festa fantasia lá. Ah, é verdade. Não, tem um livro lá do Disfarce de Psiquiatra do Mistério ensinando o guia pra idiotas pra ter sucesso na vida. O Homem-Aranha comprou. Cara. É um dos itens que você pega durante a fase. É. Tem um Mistério no, naquela sala de espelho que você tem que pegar a informação de uma coisa que o Aranha tá procurando lá. E o Aranha chega sentando uma porrada no cara e ele fala, qual que é o seu problema? Calma, pô. Sou um estudante. Sou estudante, senhor. Bem-vindo aos meus domínios. Admito que você chegou mais longe do que eu imaginava. Mas agora, como tudo que é bom, temos que terminar. Porque o destino que está olhando é a sua perdição nas mãos do Mistério! Ah, qual é? Nada? Jura? Eu levei um tempão para aperfeiçoar essa entrada. Eu não sei porque ainda insisto em fazer isso. Tá bom. Adeus, Homem-Aranha. Fora! Bom, mas então eu acho que é isso, a gente conseguiu fazer um podcast inteiro focado só em um vilão, que é o Mistério, né? Ok. Tá, a gente conseguiu fazer sobre o Abutre, pô. Pois é. É verdade, mas eu acho que do Abutre tinha mais material. O verdadeiro desafio vai ser fazer um sobre o Gibão. Nossa! Recomendado aí todos os episódios lá do Tokusatsu, então. Episódio da morte do Gibão, né? Muito bom. Tristeza. Mas enfim, eu ia falar que claro que a gente não comentou tudo, mas eu acho que a gente comentou quase tudo. Foi praticamente tudo. Eu acho que deixou de lado alguns universos alternativos, porque do Mistério Meio eu acho que foi tudo. Ah, sim, né? Porque assim, né? Não dá pra entrar em detalhe em tudo, porque senão esse podcast ia ficar com 3 horas, né? Porque, porque não ia o Eric ficar com tanto tá com hora pra mais, sair. Né? Mas. É, se vocês lembram de alguma outra coisa, né? Você ouvinte aí que lembra de alguma coisa que a gente não comentou, ou quer falar um pouco mais sobre algo que a gente citou aqui, comente aí na postagem do Facebook, no site, no, enfim, nas nossas redes sociais aí em geral, né? Eu não prometo, não sei. Qualquer tentativa pro filme, né? Acho que é legal. Nessa época aí todo mundo gosta de ficar criando teorias e funcionando com elas. Eu não prometo, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso até sair esse podcast. Se der, eu passo a imagem pra vocês. Mas uma das primeiras revistas do Homem-Aranha que eu ganhei, que foi aquela número 1 da Homem-Aranha Kids, o vilão era o Mistério, foi por lá que eu conheci ele. E lá no tipo naqueles extras da revista, assim, tinha uma página dupla falando de ficha do personagem, lá, as habilidades dele. Era uma arte bem legal até. Se eu conseguir, eu escaneio e eu mando aqui. Ou se eu não conseguir mandar pra ficar aqui no link da postagem, eu mando lá no grupo, posta na página, sei lá. Mas era bem legal. É a Kids ou a Geração Marvel? É a Kids. Ah, tá. Tudo bem. Antes de eu encerrar aqui, alguém quer comentar mais alguma coisa? O Consertador já existe no MCU, né? É verdade. Sim. Então, só faltam os aliens. O Mistério tá aí, o Consertador tá lá. Será que o Mistério apareceu desde Vingadores? Ele era um dos aliens. Nossa! Na verdade, era tudo um efeito especial. Chitauri foram baseados no... não foram no... Foram baseados nos aliens do Consertador. O Thanos, ele era o Mistério disfarçado esse tempo todo. Caramba. A Sony faz isso e cancela o contrato com a Marvel, né? E agora eu vou continuar meus filmes aqui. Mas só pra gente encerrar, né? Só lembrando que o Tweepcast é um podcast do site aracnofan.com.br. Então acesse lá, não só o site, mas também as nossas redes sociais, a fanpage do Facebook, o grupo do Facebook, grupo do WhatsApp também, né? Que a gente tem... É meio informal o grupo, mas ele acabou ficando oficial no final das contas, né? Então vamos divulgar também o grupo do WhatsApp. Enfim, Twitter, Instagram e tudo mais. E lembrando também que a gente tem vários podcasts, né, no site. Toda quarta-feira o Tweepview Classic comentando histórias antigas do Homem-Aranha, que a gente já comentou cerca de 28 anos aí de histórias. Os Tweepviews nas sextas-feiras comentando as histórias atuais. E o Tweepcast, que é esse programa aqui, ele é mensal, né? Toda sexta-feira da última semana do mês aí. E também a gente sempre lembra que tem um padrinho do Aracnofan que o pessoal pode apoiar com algum valor lá e receber algumas recompensas, né? Mas eu não queria falar só do padrinho, né? Eu queria, na verdade, focar em outra coisa, que é pedir o pessoal para divulgar os podcasts para amigos e etc, né? Pega aquele programa que você mais gostou, ou aqueles programas que você mais gostou, e manda para um amigo, que isso ajuda pra caralho. Manda esse podcast para um amigo que vai assistir o filme do Homem-Aranha e que quer saber. É isso que eu ia falar. Aproveita agora essa onda do esse filme e ajuda a gente. Exatamente. Ajude um amigo que ajude seu amigo que tá achando que estranho, o mistério tá sendo herói. Nunca imaginei que isso ia acontecer. Exato. E, enfim, né? E não só também para ajudar igual o Maurício falou, o Maurício Everton, não é só para ajudar o site, né? Mas também porque tem várias pessoas que às vezes ela interessa no podcast e nem sabe que existe, né? Então, acho que ajudar a divulgar é legal, que a gente espalha isso que a gente faz por diversão, né? E acaba, quem sabe, até divertindo o pessoal que ouve também. Ou não. Enfim, ou não, né? Acho que é isso. É um mistério. É um mistério, jamais saberemos. Ah, a gente esqueceu de falar uma última coisa do mistério, que ele foi... A turma do Scooby-Doo roubou ele, né? Eles andam na máquina do mistério. Nossa! Caralho! Pode encerrar agora. Tem sentido de orgulho agora. Spider-Man.